Artigos originais. O ensino fundamental público do Ceará à luz das transformações socioeconômicas na primeira década do século XXI. Autor, Gerardo Clésio Maia Arruda, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Docente do Centro Universitário Xistus e da Universidade de Fortaleza. Currículo Lattes, http://lattes.cnp.br/93845764541699890. E-mail clesioarruda@yahoo.com.br. Resumo. Neste artigo se procura, com base na realidade do estado do Ceará, fazer um diagnóstico das implicações das mudanças na estrutura demográfica e no cenário socioeconômico para o ensino fundamental público. Busca-se justificar a necessidade premente de se fazer um esforço para melhorar os índices quantitativos e qualitativos deste segmento educacional, bem como demonstrar que o ensino fundamental deve ser avaliado e refletido a partir de sua interconexão com outras partes do sistema de ensino e, sobremodo, com outras estruturas sociais, como a família, a economia e o Estado. Para tanto, fez-se uma pesquisa documental e, consequentemente, a sistematização de dados quantitativos concernentes ao estoque dos empregos formais dos setores econômicos, da população dividida em seus estratos etários e do número de matrículas do ensino fundamental, médio e superior do estado do Ceará. Mais especificamente, procedeu-se à ordenação de dados demonstrativos do desempenho do ensino fundamental. No que se refere às taxas de matrícula, de abandono e de reprovação por macrorregião. Neste sentido, priorizou-se uma reflexão do ensino fundamental público cearense como um fenômeno que deva ser compreendido como a parte constituinte da dinâmica do corpo político, uma vez que influi e é influenciado pelo conjunto de instituições que formam a contextura da sociedade. Conclui que, para além de soluções coercitivas, é imperativo se pensar uma regulação indutora da elaboração de um consenso que perceba o capital humano como fator fundamental para a geração de bem-estar social. Palavras-chave: ensino fundamental, políticas públicas, desenvolvimento.